Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Eu estou preso à vida. E olho os meus companheiros. Eles estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a matéria. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Vinícius de Moraes. Talvez as mãos não estejam dadas neste momento. Talvez tenhamos saudade de algumas mãos que nos tocam com ternura. Talvez tenhamos saudade da mão cheia de ruga que nos prepara o café da tarde. Talvez, talvez, talvez. Talvez dar ou não dar as mãos seja, além do ato físico, um ato metafórico de amor, compaixão, empatia. Talvez dar ou não dar as mãos seja além da própria existência da humanidade. Talvez transcenda o eterno e se materialize em uma pintura na Capela Sistina. Talvez nossas mãos estejam limpas de álcool em gel. Ou talvez estejam sujas de ir comprar comida para o vizinho que necessita mais do que nós. Talvez sujas mais uma vez, metaforicamente, dos supostos erros que fizemos ao longo da vida. Para este último caso, sabemos que há sabão, álcool em gel e que, sobretudo, o estoque é inesgotável. Talvez a quarentena que estejamos sendo obrigados a viver seja para aprender a olhar para nós mesmos. Talvez aprender a conviver com aquela pessoa que amamos, mas que dividimos apenas o bom dia e o boa noite. Para ter saudade daqueles abraços que rapidamente damos cada dia. Porque uma coisa é fato, a vida é breve. E nestes vários talvez que acabo de propor, existe apenas a única certeza de que a vida passa, vai embora e não volta. Ok, acho que me estendi um pouco, né, nessa primeira parte. Toca o segundo sinal que vamos começar. Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, você já lavou sua mão hoje? Já tomou água? Já fez alguns exercícios? E o principal de tudo, já passou a mão em um animalzinho? Porque os animais estão permitidos. Ok, queria avisar que a descrição deste episódio está toda no site, assim como os links, referências e bibliografia. Lá também você encontrará outros artigos complementares, podcast de cenas curtas, galeria de fotos e muito mais. Acesse agora gcosta.com.br. O Teatro do Povo é um espaço feito para você, para mim, para o povo. Por isso ele só acontece através da ajuda de alguns parceiros. E o primeiro parceiro nosso é a ONG Sonhar Acordado Jundiaí, de onde sai o tema do mês, as reflexões através dos debates que temos em mais de 5 instituições com os mais de 100 voluntários, que mês a mês promove o amor, o carinho, os valores humanos para crianças e adolescentes. Começamos o ano falando sobre o amor, e agora iríamos para o nosso segundo tema, o bem comum. Mas, ironicamente, pelo bem comum de todos, estamos de quarentena. Por isso, vamos conversar um pouco aqui. Se você ainda não conhece a ONG, fique atento nas nossas redes sociais. O Instagram é @sonharacordadojundiaí e o Facebook é facebook.com/sonharacordado.jundiaí. Esse ano também, como eu prometi e ainda farei, quero fazer algumas inovações por aqui, trazer mais gente para conversarmos juntos, que nem fizemos no Oscar. Se você quer se anunciar, mandar uma sugestão de tema para debate, fazer parte de algum episódio ou apenas jogar conversa fora, mande também mensagem de voz para o WhatsApp 11 97 604 2752. Ou um e-mail para teatrodopovo@gcosta.com.br e nos ajude a fazer deste teatro cada vez mais do povo. Vamos lá então? Hoje quero falar sobre este tema tão simples e complexo que se chama bem comum. E para começar, o que é o bem? Religião, ética e filosofia, o bem e o mal referem-se à avaliação de objetos, de desejos e comportamentos através de um espectro dualístico, onde, numa dada direção, estão aqueles aspectos considerados moralmente positivos. Na outra, os moralmente negativos. O bem é, por vezes, visto, então, como algo que implica a reverência pela vida, a continuidade, felicidade e desenvolvimento humano. Ok. Já temos aqui então algo discutido outras vezes em outros podcasts, não é mesmo? Um pouco sobre a ética, a moralidade, que vimos no episódio 4 sobre a verdade. E aí também a gente falou um pouco sobre este tema quando analisei o tema sobre a visão do filme do Coringa no episódio 5. Ok, ética e moralidade, isso daqui é uma coisa interessante. O fato é que não podemos fugir do conceito da moralidade e da necessidade de entender o meio no qual nós vivemos, a sociedade, a cultura e, por consequência, as diretrizes que regem o nosso viver. Apesar das leis e das legislações, o bem, ele está dentro de nós e nós sabemos onde e como buscá-lo. Sabemos que pensar no próximo ao oferecer-se para sair e ir ao mercado, ao comprar 2 e não 8 potes de álcool em gel, ao olhar com carinho para aquela pessoa que amamos e negar o abraço. Sabemos decidir o que é o bem na nossa vida. Mas por que que a gente tem tanta dificuldade, não é mesmo, em viver? Talvez a resposta seja porque ainda quando nós fazemos o mal, estamos procurando o bem. Como assim? Deixa eu explicar. Quando pegamos aquele pote de álcool em gel em excesso, o objetivo não é fazer com que falte para o outro, mas que eu observe a mim mesmo e preserve a mim mesmo e as pessoas que eu amo. Existe bem ali. Teorias da bondade moral investigam quais os tipos de coisas são boas e o que a palavra bom realmente significa abstratamente. Como conceito filosófico, a bondade pode representar a esperança de que o amor natural seja contínuo, expansivo e abrangente. Esperança, essa é a palavra. Se vocês se recordam do episódio piloto, esperança é a certeza de que o amor existe e nós merecemos este amor. Mas quando achamos que merecemos amor demais, que nos faz exagerar na dose, precisamos da virtude da temperança, que resulta em generosidade e coerência conosco mesmo. Ainda num contexto religioso monoteísta, é dessa esperança que deriva um importante conceito de Deus, como uma infinita projeção de amor, que manifesta-se como bondade na vida das pessoas. Em outros contextos, o bem é visto como algo que produz as melhores consequências na vida das pessoas, especialmente em relação aos seus estados de bem-estar. E aí nós entramos na segunda parte, o que é comum? Analisando de forma gramatical, comum é um adjetivo referente ao que pertence a todos ou do que cada um pode fazer parte ou participar. E já como substantivo, é o que se apresenta em maior número, a maioria. Até aqui estamos bem e de acordo, certo? Mas como viver em conjunto? Como conseguir pensar na maioria? Como fazer com que as minorias tenham acesso? Para eu aprofundar este tema do comum e tentarmos chegar numa conclusão, vamos falar do exemplo de Thanos em Vingadores. É isso mesmo, gente. É Thanos em Vingadores. Todo mundo se lembra, né? Ou quem não se lembra, sabe mais ou menos do que aconteceu no filme, não é mesmo? Os Vingadores se juntam pra acabar com esse tal de Thanos. Quem é Thanos? É um ser alienígena que resolve pegar 6 joias de poder, joias de alma, poder, sabedoria, não sei quais são as joias que tem assim de cabeça. Mas ele decide pegar todas essas joias, porque quando todas estão juntas, ele tem todo o acesso ao poder. E ele pode fazer o que quiser, inclusive o que ele quer, é acabar com metade da população em um estalar de dedos, metade do universo, metade de tudo que existe. Qual o raciocínio dele? Que criar um novo mundo, não temos material suficiente, não temos comida suficiente para todas as pessoas, né? Não tem matéria para todas as pessoas, então vamos dividir essa humanidade. Ok. O raciocínio de Thanos se aproxima da lógica utilitarista, ou seja, que pressupõe que o bem-estar da maioria deve ser buscado a todo custo, ainda que detrimento do bem-estar da minoria. E aqui, gente, entra no tema do utilitarismo, que está andando lado a lado com o bem comum, mas não é a mesma coisa. Vamos lá? Ok, utilitarismo. Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Essa é a principal máxima utilitarista. De novo, agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. O utilitarismo é uma doutrina ética proposta primeiramente por Jeremy Bentham. Nasceu em 1748 e morreu em 1832. E também por John Stuart Mill, 1806-1873. Ok. A doutrina utilitarista fundamenta-se do princípio de utilidade, ou seja, que determina que a ética deve basear-se sempre em contextos práticos, porque o agente moral deve analisar a situação antes de agir, e a sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer, bem-estar, ao maior número de pessoas possíveis, para que seja moralmente certa. Dessa maneira, o utilitarismo descarta por completo o imperativo categórico kantiano, tirando toda a correção moral de uma razão universal e oferecendo-a ao sujeito. Ok, tendo dito todas essas palavras complicadas, vamos lá. O que o utilitarismo de Bentham diz? O utilitarismo diz que em detrimento da maior parte das pessoas, é possível que a gente faça uma coisa não tão boa para outras. Ou seja, se a maior parte estiver bem, a menor parte pode estar não tão bem. Vamos dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo nisso. Aí eu entro diretamente no que Bentham diz. Para entender melhor, vamos usar o clássico exemplo da trilha do trem. Para quem não sabe, é o seguinte. Temos um trem vindo. De um lado nós temos 10 pessoas amarradas no trilho e do outro temos apenas uma pessoa. O trem está indo na direção das 10. E você pode mover a alavanca e direcionar para apenas uma. O que você faz? Essa é a grande pergunta. A pergunta não tem uma resposta certa, e eu falarei o porquê não tenho essa resposta certa um pouco mais adiante. Mas foca neste exemplo na cabeça. Então, vamos voltar lá a Bentham e ao utilitarismo. Bentham foi um economista, um jurista, um filósofo inglês, e o primeiro a teorizar esse utilitarismo. Ele pensou nessa doutrina moral consequencialista. Essa palavra é interessante, consequencialista. Ou seja, ele visa as consequências da ação moral em detrimento das próprias ações morais. O que importa nesse sentido é o resultado da ação e não a ação. Isso significa que o agente moral deve sempre estar atento ao que vai acontecer se ele fizer algo. Parece bonito até aqui, né? Mas não é tão bonito. Porque abre brechas para o agente moral, para que o agente moral possa praticar certas ações que foram muitas vezes condenadas pela ética, como, por exemplo, mentir. Entende o significado do utilitarismo? O importante para o utilitarismo é que a pessoa pense no resultado final, que ele pense nas consequências do que vai acontecer. Se vai acontecer uma coisa boa, legal, podemos fazer tudo que eu pensei para chegar nessa coisa boa, inclusive coisas que são condenadas pela ética como a mentira. Note que para Bethan devemos alcançar a maior quantidade do bem ao maior número de pessoas, e por isso para ele é atribuído o utilitarismo quantitativo. Até aqui não é nenhuma novidade, né? Maquiavel em 1400 já havia dito que os fins justificam os meios. Não justificam não, Maquiavel. Mas tudo bem, tudo bem. Existe um pouco de bem comum dentro do utilitarismo. Ok, vamos chegar nisso logo adiante. Ok, a gente chega então em John Stuart Mill, que por sua vez aprimorou a teoria do amigo, né? Aprimorou a teoria de Bethan, dizendo que, acrescentando ao utilitarismo a noção de qualidade. A partir de Mill, o utilitarismo passou a ser visto como uma doutrina que visa o maior benefício ao maior número de pessoas possíveis e, quando necessário, com o menor sofrimento possível. Já ficou um pouquinho melhor o que o nosso querido Mill disse. Para ele, a qualidade dos tipos de prazer e a dor deve ser levada também em consideração. Isso opera uma mudança no cálculo utilitário, ou seja, se vai fazer mal para alguém, que seja dos males o menor. Por isso a ele se atribui o utilitarismo qualitativo. Ok, agora se eu acredito que os fins não justificam os meios, como é que eu concordo com esses dois caras? Ok, vamos lá. Primeiro, que eles agiram de modo diferente de Thanos, né? Vamos dizer bem. Porque quando Mill e Bethan aplicam utilitarismo, eles estão considerando o bem de todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo a seguir que vai ficar um pouco melhor. Mas eles estão querendo o bem de todas as pessoas, mesmo que algumas em algum momento sofram algum mal. Já Thanos não. Thanos, quando decide que metade da população morra, metade do universo morra, ele não questionou o que as pessoas queriam. Ele não questionou o mal que elas sofreriam. Ele simplesmente adotou na sua pseudo-verdade de que as pessoas nem sentiriam e nem lembrariam que isso aconteceu. E com isso ele, pum, estala os dedos. Ok, Thanos decide puxar a alavanca do trem sem se importar, e preste atenção nessa palavra porque ela é importante, a liberdade das pessoas. Essa é importante frase, importante palavra, a liberdade. O utilitarismo é, então, um agente normativo, usado sobretudo na política e nas legislações. Para entender melhor sobre esse agente normativo, vamos ao terceiro sinal. Existem, pelo menos, duas maneiras básicas de apresentar uma teoria de valor baseada em dois tipos diferentes de perguntas que as pessoas fazem. Presta atenção aqui. As duas perguntas são para elaborar toda a base da teoria de um valor, né? E o valor, a gente lembra, né? Nós falamos também em outros momentos, que o valor é uma virtude moral, uma virtude repetida várias vezes consequentemente. Quando você repete uma ação boa várias vezes, ela vira um valor, ela vira um hábito na sua vida. Então, para a gente chegar neste valor, neste hábito, nessas atitudes, temos duas perguntas. A primeira é: o que as pessoas consideram bom e o que desprezam? Ok? O que as pessoas consideram bom e o que desprezam? A segunda pergunta é: o que é realmente bom e o que é realmente mal? O que é realmente bom e o que é realmente mal? Por que essas duas perguntas são importantes? Porque elas são sutilmente diferentes e as respostas que damos a cada uma delas vai ser decisivo aqui. Alguém poderia responder a primeira pergunta numa questão pesquisando o mundo através das ciências sociais, por exemplo. Então a gente pesquisa ciências sociais, comportamento das pessoas e consegue responder essa pergunta, né? O que as pessoas consideram bom e o que elas desprezam. E examinando, né, as preferências que essas pessoas declaram ao responder essa pergunta. Ok. No entanto, alguém poderia responder a segunda pergunta pelo uso do raciocínio, pela introspecção e pela prescrição e generalização, o que é bom e o que é mal, numa generalização, num modo filosófico, que nem eu fiz no começo do podcast. Ok. O primeiro método, né, a primeira pergunta, ela é uma análise e é denominada descritiva, porque ela tenta descrever o que as pessoas realmente veem como bem ou mal, entende? Então quando você pergunta para uma pessoa o que ela considera bom e o que ela despreza na vida, ela vai descrever isso. Ela vai mostrar através de exemplos do dia a dia, das coisas dela, o que é o bom e o que o despreza na visão dela, na percepção dela. Por isso ela é descritiva. Já a segunda, nós consideramos ela normativa, né? É porque ela tenta ativamente proibir o mal e valorizar o bem. Então quando nós perguntamos o que é bom e o que é mal, nós criamos normas. Isso é bom, isso é mal, isso é preto, isso é branco, isso é gelado, isso é quente. Entende? São normas, por isso ela é denominada normativa. Ok. Estas abordagens, descritiva e normativa, podem e devem ser complementares. Não é uma ou outra, são as duas juntas. Por quê? Se eu seguir o declínio da popularidade da escravidão através das culturas, é trabalho da ética descritiva, enquanto informar que a escravidão deve ser evitada é normativo. Por quê? Deixa eu usar de novo esse exemplo. A escravidão. A escravidão por muito tempo foi permitida. Só que através, né, do método de análise descritivo, através de como as pessoas encaravam a escravidão e como elas consideravam a escravidão, ela começou a ter um caráter descritivo e criar um ato moral de valor nas pessoas. Ou seja, as pessoas começaram a observar que a escravidão não era boa e começaram a desprezá-la. Logo, o conjunto de pessoas que começam a pensar da mesma forma, começam a entender que isso é ruim e começam a desprezar, gera automaticamente a necessidade de do termo normativo. Então nós temos a Lei Áurea, que chega e diz, escravidão é ruim. A escravidão, que até agora era considerada boa, é ruim. Então através do método descritivo, nós melhoramos o método normativo. Isso é importantíssimo. Interessante. Por quê? Dessa forma, o caso do trem da alavanca, que nós falamos lá assim, se ele fosse um caso real, teríamos uma análise descritiva do que as pessoas acham que seria correto. E a partir daí, teríamos também um agente normativo que iria puxar ou não a alavanca. Então nós teríamos algumas pessoas discutindo sobre 10 pessoas que eu mato ou é uma, a predestinação tá lá, ela tem que ser, tem que não ser, etc, etc, etc. Então através de várias discussões, um agente normativo puxaria ou não a alavanca. Ele decidiria se aquilo é bom ou mal. Se ele está certo ou errado, não sabemos, mas ele decidiria normativamente se é bom ou mal. O que acontece é que Thanos não se importou justamente com um agente descritivo, com o que cada pessoa achava com a opinião dela. Para ele, o único conceito que ele tinha na mente era o próprio, que o conceito do bem absoluto era o dele e como ele agiria. Entende? Então Thanos, ele sai completamente desse agente descritivo e não considera as outras pessoas, não considera a opinião das outras pessoas, lembra da palavra importante? Não considera a liberdade de cada pessoa. Ok. O outro exemplo, e agora a gente consegue entrar num exemplo mais próximo da nossa realidade, é o exemplo do SUS, né? Temos um sistema de saúde, onde hoje nós sabemos que ele está sobrecarregado por causa do vírus corona. E nós temos, né, vários utilitarismos sendo aplicados aqui. Temos verbas da educação, da cultura, do esporte, etc., sendo enviada para a saúde. Isso é bom? No caso, é bom, apesar de que pessoas da saúde, da educação e da cultura e do esporte estão com suas verbas cortadas. Mas é utilitarismo, nós precisamos dedicar isso à saúde neste momento. Temos pessoas perdendo o emprego ou ficando sem salários, estabelecimentos baixando as portas e tendo prejuízo. Estamos escolhendo a maior quantidade de bem e o menor mal possível para cada um. É o utilitarismo sendo, e aqui eu friso essa palavra, necessário. É utilitarismo sendo necessário, entende? É normativo, não tem o que fazer. Nós não temos uma segunda opção. Está acontecendo e é a coisa mais rápida que nós podemos fazer neste momento. Só que, frise bem, isso não é bem comum. Isso não é a virtude. E aqui entra a diferença. Vamos lá para uma definição. O bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos membros atingir plena e facilmente a própria perfeição. É o valor social que denota tanto o bem de todos os homens como também o bem do homem todo. Ok, vamos lá de novo. O bem comum é o conjunto das condições da vida social. Ok, vamos começar com essa parte. É o conjunto das condições da vida social. Dessa forma, vida social, o homem é um ser social por natureza. O homem não faz nada sozinho, ele precisa de outras pessoas, ele precisa viver em sociedade. Dessa forma, a virtude do bem comum nos obriga a olhar para o outro, para o grupo, sim. Obriga que escolhamos a maior parcela de bem, desde que esse bem seja para todas as pessoas que compõem o grupo e seja também para toda a pessoa em sua individualidade. Fica claro isso? O bem comum obriga que a gente pense no bem de todo o grupo e desde que seja o bem para todo o grupo. Ao contrário do utilitarismo, nós não excluímos ninguém deste bem comum. Essa é a diferença. No exemplo anterior, então, quando a gente fecha as portas, né, quando os estabelecimentos fecham as portas, quando as pessoas aceitam viver a quarentena, estamos cooperando com o bem comum, uma vez que ele também coopera comigo, por inteiro. Interessa a mim também, como parte do todo, que esse vírus seja exterminado. É importante para mim. E quando nós assumimos isso e livremente escolhemos o bem comum, então nós estamos começando a viver a virtude. E então, isso é a virtude do bem comum. O bem comum, então, nessa primeira parte da definição, é esse conjunto de condições da vida social. Hoje, o conjunto de condições que precisamos são médicos, enfermeiros, quarentena, álcool em gel, sabão, comida, etc, etc, etc, etc. O bem comum é esse conjunto de condições da vida social. Quando todas as pessoas tiverem isso, então a virtude do bem comum é vivida. Se todas as pessoas não tiverem isso, a virtude não é vivida. Essa é a questão. O bem comum é o conjunto de condições da vida social. Ok. Mas o que acontece, então, com essas pessoas? As pessoas estão tendo prejuízos, uma vez que livremente escolheram o bem comum. Elas estão tendo prejuízo, nós sabemos disso. Acontece que essas pessoas, elas vão entrar para um novo grupo. Um grupo que precisa ou que precisará de um novo conjunto de condições quando tudo isso acabar. Assim, o comerciante que perdeu um mês de negócio, quando voltar, precisará de ajuda e cabe de novo ao grupo entender quais os novos conjuntos de condições que este grupo precisa. E aí, gente, entra cada coisa. Cabe a nós valorizar o seu trabalho, ajudar aquelas pessoas que estão na nossa comunidade. E quando a nossa comunidade estiver farta de recursos necessários, partiremos para as próximas comunidades. Entende? Então hoje nós temos o exemplo do comerciante que está tendo esses problemas. Qual é a importância da comunidade nesse momento, do bem comum? É a gente entender que o meu círculo, as pessoas que eu tenho que cuidar, são as próximas de mim neste momento. Então, se o comerciante aqui perto de mim teve o seu mês perdido por causa do corona, porque ele livremente optou por ficar em casa em quarentena e fechar as suas portas, pelo bem comum, quando as portas ele erguerem de novo, é a minha função ajudá-lo. É a minha função oferecer os recursos que eu tenho e que eu posso para ele. E aí nós vamos começar a partir. E aí quando essa pessoa da nossa comunidade estiver farta de bem comum e farta de suas necessidades, nós partimos para a próxima comunidade, a próxima, e a próxima, e a próxima. E aí nós começamos a ajudar todo mundo. O grande problema do bem comum é as pessoas estarem carregadas de necessidades, elas estarem fartas dentro das próprias comunidades, elas terem a mais, elas terem 8 álcool em gel dentro da sua comunidade e não perceber que na comunidade do lado falta. E isso eu tô usando o exemplo do álcool em gel hoje, mas o bem comum ele vai se aplicar saindo do coronavírus e saindo pra vida. Ele vai se aplicar pra cada coisa. A comunidade que tem recursos demais, a comunidade que tem dinheiro demais, a comunidade que tem ajuda demais, etc, etc, etc. Cabe a nós, quando perceber que a nossa comunidade tem coisas a mais, favorecer para as que têm a menos. Esse é o olhar do bem comum, esse é o olhar da virtude, e é aí que se difere do utilitarismo. O artista, por exemplo, que teve suas peças canceladas, o fotógrafo que teve os casamentos cancelados, o freelancer que teve os empregos suspensos, todas essas pessoas. Cabe à comunidade apoiar, incentivar, comprar os ingressos quando voltar, remarcar o casamento, contratar de novo. Será um círculo, é um círculo vicioso, onde sempre alguém estará cedendo sua liberdade para ajudar a comunidade a ter condições, uma vez que a comunidade fará o mesmo quando a roda girar. Essa é a beleza do bem comum. Hoje você cede a sua liberdade pelo outro, porque amanhã o outro cederá dele por você. E essa roda gira, e essa roda gira. Essa é a beleza do bem comum. Cabe também às comunidades que têm muito ajudar as que estão sem as condições. Somente assim a virtude será vivida facilmente. E aí nós chegamos à segunda parte da definição, que é uma palavra que às vezes parece errada ali, né? O bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos membros, até aí a gente explanou bem, atingir plena e facilmente a própria perfeição. Plena e facilmente a própria perfeição. Quando nós dizemos que atingir plena e facilmente essa perfeição é porque, uma vez que dentro da nossa comunidade nós ajudamos as pessoas, uma vez que nós ajudamos essas pessoas dentro da nossa comunidade, e temos todos esses recursos, temos tudo o que precisamos neste momento, nós conseguimos alcançar o que a gente pretende. Então, se a perfeição daquele comerciante é conseguir fazer, conseguir reerguer o seu negócio, se nós dermos para ele todos os recursos necessários para isso, ele vai atingir a sua própria perfeição. Essa é a questão. E esse é o cuidado que nós temos com o bem comum. E é o valor social que denota tanto o bem de todos os homens, como também o bem do homem todo. Então é exatamente isso. É o bem de todos os homens, mas também o homem todo. Somente assim a virtude será vivida facilmente. Somente assim teremos a perfeição em cada momento da vida. Somente assim chegaremos a todos os homens e ao homem todo. Vamos aproveitar para viver o bem comum na nossa pequena sociedade que hoje estamos criando dentro da nossa casa, com estas poucas pessoas com quem estamos convivendo em quarentena? Esse nosso nossa pequena sociedade, nossa pequena parcela de sociedade que estamos vivendo dentro da nossa casa. Eu vou listar algumas atitudes de bem comum para a vida, mas é hora da gente começar pequeno, é hora da gente começar aqui dentro de casa, nessa pequena quarentena que estamos vivendo. Que tal se a gente, por exemplo, prestar atenção se as pessoas à sua volta têm suas necessidades básicas atendidas? E se não, procurar fornecer o que falta dentro das suas possibilidades. Explorando isso para o mundo afora, fora do coronavírus, prestar atenção à sua volta se quem está ao seu redor tem suas necessidades básicas atendidas. Ao seu redor, as pessoas que vivem no seu bairro, na sua cidade, todos os bairros da sua cidade têm todas as necessidades básicas atendidas? Ou existe bairro que é mais rico e bairro que é mais pobre? Porque se existe bairro que é mais rico e bairro que é mais pobre, o bem comum tá errado. O bem comum tá errado, porque está sobrando para alguém enquanto falta para o outro. 2. Incentivar a atenção pelo grupo e desincentivar o egoísmo. O contrário do bem comum é egoísmo, é pensar só em si mesmo. O bem comum implica você livremente pensar no outro e se abnegar ao outro quando necessário. Como fazer isso no dia a dia além do coronavírus, né, gente? Praticar a escuta ativa, estando disposto e abertos para ouvir quem está conosco. Falamos muito, mas quanto que nós ouvimos o outro? Quanto nós ouvimos? Porque nós só vamos saber a necessidade do outro uma vez que nós ouvimos o que ele tem a dizer para nós, não é mesmo? Este aqui eu gosto muito. Estimular os desejos e vontades individuais das pessoas, desde que não prejudique a integridade delas ou de outras pessoas. estimular os desejos e vontades individuais das pessoas. Quantas vezes nós estimulamos isso? Quantas vezes falamos para as pessoas o que elas querem, perguntamos o que elas querem, como elas gostariam de ser tratadas? Quantas vezes estimulamos que as pessoas façam o que elas querem? Quantas vezes nós cedemos para que isso aconteça? Conversar sobre como podemos nos desenvolver de uma forma que respeite os demais. Quantas vezes perguntamos para o outro como fazer algo para não ofender alguém, não é mesmo? Em épocas de preconceitos, isso é muito grande. Eu tenho um hábito muito grande de quando eu tenho alguma dúvida, eu mando para uma amiga minha que é muito antenada nessas coisas. Eu pergunto, Júlia, isso é preconceito ou não é? Isso tá certo, tá errado? Como é a melhor forma de eu falar essa frase? Outras amigas minhas, né? Outras amigas e amigos meus do Sonhar Acordado, inclusive, tantas e tantas vezes vieram me corrigir sobre alguma coisa que eu falei. E eu sou infinitamente grato a essas pessoas. Porque nós precisamos conversar sobre como podemos nos desenvolver de uma forma que respeitamos os demais. Enfim, podemos ir longe com essa lista. Só que, por enquanto, neste momento de coronavírus, nós temos circulando pelas redes sociais infinitas listas de como nos dar bem, de como lidar com estes momentos, de como lidar com as pessoas. Escolha aquela lista, aquele meme, aquela imagem que mais te fizer bem e faça o maior bem possível às pessoas. Cara, tenha coragem de viver isso, tenha coragem de fazer o bem. O bem comum inclui você mesmo, você está dentro do grupo. Pratique com ousadia, com coragem, com destreza. Vamos para a reflexão final, mas antes de mais nada, a descrição deste episódio você encontra no site gcosta.com.br/08, onde você também pode deixar seu comentário. Mande também mensagem de voz para o telefone 11 97604 2075. Faltou um número aqui, depois vocês olham certinho, que eu não vou te corrigir agora. Para finalizar então, vamos subir o som. E uma frase de Nietzsche. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Lembrem-se de lavar as mãos com sabão. Álcool em gel é sempre bom. Carinho no doguinho tá liberado. Fiquem em casa e um bem comum para todos. Beijos.